Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À quinta-feira, entre as 22 e as 24 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Trabalho para a norte-americana Laura Cantrell, No Way There From Here, dois temas no início desta primeira das duas horas de Orelha Extra. Sintam-se bem-vindos. O primeiro já escutado, All the Girls Are Complicated, e já de seguida, Letter She Sends. But she didn't care. Feet tripping heavy as she climbed up the stair. Don't you get between her that easy chair. Today is too harsh, the night is too long. The band on the stage never played her song. Drinks were just when she got caught in a net, and she never had an answer to the letter she sent. Was before. She spent all she had and a few pennies more. She'll be looking good, walking through an open door. Day is too harsh, the night is too long. The band on the stage never played her song. Primeiros temas de hoje, ambos de Laura Cantrell e seu último trabalho Nowhere There From Here. Está iniciada então a Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Prosseguimos agora com Cyan Nugget and the Cosmos. Thank you. The Same Nuggets, desta vez acompanhado pelos The Cosmos, neste Born With The Call. Ouvimos o tema inicial, Grass Above My Head, e vamos regressar àquele que para nós foi o primeiro trabalho conhecido dos australianos Aetos Coyote, Talk Tomahawk, o tema Lace Skull. Spreading the gospel around here. is your emergency entrance. It is safe inside. So safe inside. But someone will glue you. Exit all areas. e a Fire Orchestra resolveu este ano fazer uma reprise do disco do ano passado, intitulado Exit. Desta vez os dois temas que o continham aqui em interpretação ao vivo, neste Second Exit, e precisamente os temas desta vez rebatizados Second Exit Part 1 e este que ouvimos hoje, Second Exit Part 2. Fire Orchestra em concerto ao vivo por vários sítios dessa Europa fora, mas reduzida a 13 membros, os que tinham gravado o disco do ano passado, Exit, eram cerca de 30. Ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, vamos abrandar um bocadinho por aqui esta cacofonia que acabamos de ouvir, em parte, com uma figura lendária da música britânica de volta, Michael Head, acompanhado pela Red Elastic Band. My suitcase and my wife. Will you ride my motorbike on the way to Cadiz? Oh no, oh no, will you turn me free? Yeah, there, no one will ever cross you. Will you put your arms round me on the way to Cadiz? Oh yeah, yeah, yeah, we'll be eternally free. Once we're here, no one will ever cross you. We'll be eternally free. Once we're there, no one will ever cross you or me. Um EP de título Artorias Revisited pertence a Michael Head and the Red Elastic Band. O tema foi Kaddish. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. fingers for the dawning of the morn of me, to thread the yellow primrose and campion in their hair. For everyone a daisy wreath and everyone would go alone, to open up the other world within the holy stone. And all the women of the isle would take the shore to reap the seaweed, the carrageen, the chamomile, the sorrel and the dawns, the gentian, the scurvy grass, the sundew for the whooping cough, the staunch and open wound and dandelion and smoke, we burn the St. John's wort, purifier of all our lives, protector from our every ill, the jewel of Columba and the charm of Calocale. Well, the girls would gather flowers for the dawning of the morn of day, to thread the yellow primrose and campion in their hair. But everyone a daisy wreath and everyone would go on hope, to open up the other world within the holy stone. A junção de duas grandes figuras da cultura escocesa, o músico Alastair Roberts com o poeta Robin Robertson, neste disco intitulado Earth Songs, para hoje foi The Plain of Spells. E são já os minutos do final desta primeira hora de Orelha Extra, com o regresso do Tinário M. É Mar. I'm not a bad man. Final desta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e com o Dinário N do último EMAR. Vamos ficar, ou melhor, já ficamos com um tema e vamos ficar ainda com outro. Ouvimos Imidi One Ai Sigdim e depois Imidi One In Ai Tifamam, o Dinário N. Possivelmente depois ainda um pouco para Filho da Mãe de Cabeça.

a segunda e última hora de Orelha Extra com o novo trabalho para os portugueses Nobody's Business, desta vez com muitos mais originais. Chama-se Donkey, precisamente para Tom Bem. Chama-se Donkey e no início ficamos com dois temas, Married by Fall e o primeiro single, People I Wish For. Thank you. nova aventura musical para Andrew Johnson, ele que esteve no Hood, entre outras bandas. Chama-se A New Line Related, e Related entre aspas, o álbum homónimo, e estreou por aqui na Orelha Extra com A Withering Attack. O último, Carla Pozulik. Boy. Moving smooth as sand. You wish he would. He says he won't. But then he waves his hand. And fall asleep when morning came, drinking honey tea. You and me, or you and him, it didn't matter to me if we could spin. Step on their shoes. Oh, what can you do? Guys would step on their shoes. Oh, what can you do? Oh, what can you do? The staircase is full of them. Upstairs we were swinging. Upstairs we were swinging. Swinging. Upstairs we were swinging. Upstairs we were swinging. Upstairs we were swinging. Swinging. Swinging. Swinging. É o novo trabalho da Carla Bozulic, Boy, por aqui, Dance Land. Calling all aliens for election. em 2012 tínhamos gostado bastante do álbum estreia deste trio de Brooklyn, Hospitality, disco esse que rodou por aqui algumas vezes. Eles regressam agora no início de 2014 com um novo trabalho que se chama Trouble. Ainda não ouvimos com a atenção merecida. Esperamos que seja tão bom quanto esse estreia. De qualquer forma, ficou aqui o tema inicial, Nightingale, ambos os discos através da histórica Marriage Records, os Hospitality, e disco primeiro, a solo para Benjamin Verdos, depois da aventura Mount St. Helens Vietnam Band. Através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, em Portugal, na Castrense, RUC e Rua. E de seguida, um destaque um pouco mais alargado para o último trabalho de Tara Jane O'Neill, chama-se Where Shine New Lights. Vamos ficar com This Morning Glory, The Lull, The Going e New Lights for the Sky. This morning glory sings a new song, but you wanna love, you wanna love and hold on to the sweet sound in the night, burning to long inside on the corners of the night, calling. Fire rules

canção chama-se Jay Smooth e está incluída em We Got Jack Bags, último trabalho de Stephen Malkmus and the Jigs. Vão ficar já por aqui as nossas despedidas. É o final de mais duas horas de Orelha Extra. Podcast em orelhaextra.com, também no nosso Facebook. Até o fim, a reunião dos Sun com o Silver no disco Terrestrials para os Eternal Return. Tchau, fiquem bem.